escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Che, mano! Estamos aqui nos emissão 61 dos Escolhes Tu, Escolhes Eu! Aqui diretamente dos Luanda, capital de Angola. Diretamente para toda Angola, todo Moçambique, todo Guiné-Bissau, todo Santo Tomé, Príncipe, Portugal, todo Brasil e toda a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo e até pelo planeta Terra. Aqui ao meu lado, eu sou o Nuno Manuxo. Ao meu lado tenho o Carlos Calanga, que vai fazer-me companhia neste programa edição número 61 dos Escolhes Tu, Escolho Eu. E aprovo para o Carlos Calanga. Che, mano, tudo bem? Tá tudo bem. Então o que é que fizeste ontem, bro? É, pá, não sei, pá. Sabes que eu tenho uma memória muito curta, pá. Então porquê, mano? Che, não sei, pá. Tenho que tomar uma zambola pros cabeças, porque eu, pá, não sei. Eu ontem... Sei que andei lá aí nos coisas, nos agricultura, mas não fiz mais nada, não sei o que é que eu fiz. Agricultura? Mas tu estás passado! Tu estás passado, mano! Estás passado! Já a tecnologia não é para mim, estas coisas dos computadores, não, isto não é para mim nada. Eu gosto de andar lá nos agricultura. Che, mas tuas primas disseram que tu foste ver o treino do Petro Luanda. Andas a ver o treino do futebol do Petro? Não, isso é mentira. Pois tu eras o primeiro de agosto e agora andas a ver o treino do Petro Luanda. Tchau, continuas a ser o primeiro de agosto, pá. Ah, és um mentiroso. O Petro Luanda não presta. Primeiro de agosto vai ganhar o Gilabora. Gilabola 2012 vai ser do Petro Luanda. Mas vai ser dos primeiros de agosto, pá. Petro Luanda vai ganhar. Primeiro de agosto, pá. Petro Luanda. Primeiro de agosto. Mas o que vale o quê? Mas vai achamos já meus irmãos todos. Que eu falo com os meus famílias, falo com os meus tribos, vai tudo em cima. Chamo já o meu cão também, que ele já vem para aqui tudo. Então, e Moçambique, próprios para o pessoal de Moçambique, manda aí um recado, boa de night para os próprios Moçambique. Chama nos abraços para os Moçambique, para os Guiné, para os Santo Tomé, para os Cabo Verde. Ó, Escalanga, tu não sabes começar uma frase sem ser dizer che, mano? Tem que ser, pá, desculpa. Che, pá, tem que ser, pá. Senão não é angolano, senão tu é um pseudo qualquer coisa, não pode ser, pá, tem que ser assim, xé! Então para os nossos irmãos de Portugal, qual é o teu recado de hoje, pá? Emigrem para os Angola, que se vive melhor, cara! Muito bem, pá, bem nisso, pá! Agora, voltamos para Portugal, aos nossos número 1, perdemos contacto com o Luanda, capital da Angola, onde neste momento são 11:26 da manhã. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro de 2011, e estamos a gravar um programa que irá ser colocado em antena, disponível para toda a gente pelo mundo fora e até pelo planeta Terra, denominado Escolhes Tu ou Escolho Eu, que vai para o ar todos os sábados às 18 horas, nem sempre, na Rádio Antena Web. Comigo está o Carlos Bonaparte, amigo do Nuno Miguel, que vai fazer a sua introdução e este recanto radiofónico. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste Escolhes Tu ou Escolho Eu. Olá, Lorde, também. Antes de mais, tenho para todos os ouvintes uma notícia para dar, uma notícia trágica para dar para todos os ouvintes. Também aqui é o nosso amigo Nuno Miguel. Bum, bum, bum. É que faço um instrumental em tudo isso, a notícia. Bum, bum. A Antena Web vai fechar. Oh. Então porquê, mano? Então porquê? A Antena Web vai fechar, uma notícia que não tinha nada ainda a ninguém. E, aliás, só vai ser comunicada daqui, depois do programa acabar. Pronto, a Rádio Antena Web vai fechar. E vai fechar porquê? Vai fechar porque, portanto, domingo às 2 da manhã é colocado a Thunder Web e depois não há mais programação. A Antena Web só abre às 10 da manhã no dia a seguir. Exatamente. Portanto, foi como o supermercado a abrir a minha casa. Ontem fechou, mas hoje já abriu outra vez. Pois. É, eles fazem isso todos os dias. Eles gostam de... Ah, vamos fechar. E depois, ah, não fechem. E eles perguntaram também, a gente vai abrir outra vez. Eles fazem isso. É como as pessoas. Eu vou-me embora do Benfica. Nós pagamos tudo, então já fico. Pois, também é por aí. Então ontem fizeste greve ou o quê? Ontem não. Quinta-feira. Eu no outro dia quando falámos disso, eu disse que era para lembrar que há 2 anos houve greve, mas foi no ano passado, a greve a 24 de novembro. Mas sim, a ideia é que há 2 anos já me tinha havido. Greve uma quarta-feira. Sim, no ano passado houve greve uma quarta-feira, que eu lembro também. Eu ouvi falar. És burro. Deve ter sido uma greve muito grande. Olha, deixa tirar o som, se não isto vai subir. Isto o quê? Isto que estamos aqui a ver de fogo. Pois, e é para subir. Hoje temos companhia musical deste género. Ah, isto está bem. Mas tu estás a falar o quê? Mas eu estava a saber vozes. Ah, e porquê é que achas que eu baixei quando começou a... Mas é serviço público? Deve ser. Cantas bem, pá. Pronto. O grave, o ano passado. Que engraçado. Não me lembro. Mas pronto, é milagres. O que vai contra a tua ideia de. Ah, é só à quinta-feira ou à terça, quando que eu venho? Sabes, por acaso, ainda ontem falei com uma pessoa e disse: olha, mas eu não me lembro de haver uma greve sequer à terça ou à quinta, no tempo em que eu trabalhava. É uma pessoa que já vai para o caminho dos 60 anos, tem 57. Eu não me lembro de nenhuma greve, nem sequer à quinta ou à terça. Eu, pois, eu também, quando estava na escola. Também só havia greves à sexta ou à segunda, mas depois, como os pessoas diziam que era já a pensar no fim de semana, eles começaram a fazer à quinta e à terça. Não, passar foi. Mas não tinha a intensidade há 2 anos, mas pois, não, ontem nem tinha sido. Não, mas sabes porquê que também tinha iniciado há 2 anos? Porquê? Vou explicar porquê. É assim, porque a greve do ano passado teve uma expressão tão grande, tão grande, tão grande, que até parecia que já foi há 2 anos atrás. pois. Não teve assim muita expressão. É mesmo a de ontem. É mais uma. É mais uma, não fez qualquer tipo de sentido, não fez. Eu por acaso fiz greve. Ou foi pulada a mais no Parlamento? No Parlamento não, cá fora. Ah, não, eu gostei das repartições das finanças. Porque estarem banalizado aqui um? Pois, foi, não foi, foi não terem carregado mais. Porquê? Porquê? Porque eles não vão lá com conversas. Mesmo assim não vou lá. Peraí, tu és de acordo com o que eles fizeram lá? Eu sou. Esta gente não percebe palavras. E gestos não pode ser festinhas como ontem. Tem que ser mais do que isso. O que eles fizeram foram festinhas. Mas claro, já vi. Olha, vamos falar. Ah, não. Já vi os. Se Portugal ganhar no domingo, vou fazer uma antena fado. Ai não, vai ser a Rádio Ercília. Que é para não ser a Rádio Amália, vai ser a Rádio Ercília. Vamos só tirar a conversa daqui a um bocado, não sabem? Pronto. Mas enfim. Ah, mas acho muito bem. Eles não vão lá com palavras. É assim, já que estamos a gastar. Estamos a gastar dinheiro e estão, não é? A menos que seja a reconstruir aquilo que nós utilizamos, não seja para utilizar para os bolsinhos deles. E pronto. Eu já deixei de acreditar. Nós ainda que estávamos aqui a ouvir falar no país e não sei o quê. Lá a mulher a dizer, ah, tem que incentivar os seus filhos. Essa gente tem que ter a noção, eles vivem bem. São apresentadores, ganham aos milhares de euros, até lhes perdem a conta. Mas há uma grande parte da população não vive assim. Não é? Uma grande parte da população são pessoas normais, não são ricaços. Se bem que eu, como Bonaparte, que sou também só mudou com gente imperial, não é? Ah, pois claro, ainda tu és finesse. Não, tu pertences já a outro nível. Ainda há pouco também encontrei. Ainda ontem encontrei um amigo meu e do Império Otomano. Sim, sim. Lá falei com ele e disse: ei, tal, amigo. E diz ele: epá, como é que tu andas? Eu, como é que eu ando? Ando com as duas pernas. Ele: pá, não é isso, o teu cabelo. O meu cabelo. Desculpa, o cabelo. O teu cabelo já havia de ser cortado. Já havia de ser cortado há muito tempo. Já havia de ser cortado há muito tempo. Eu, então, e foi. E ele ficou. Ah, bem. Esta semana. Bom, não percebi essa machada. Mas não percebeste? Eu não. É pá, o teu cabelo já havia de ser cortado há muito tempo. E tu respondes, e foi. Percebeste? Bom, nós vamos ver. Porque o cabelo devia ter sido cortado há muito tempo. Não, sei lá, imagina, tu cortas o cabelo há 5 meses, já tens o cabelo enorme. Sim. E, pá, tu já devias ter cortado esse cabelo há muito tempo. Percebes? Tipo, para voltar ao normal. E tu, então, e foi, já cortei há muito tempo. Mas, percebes? Percebes que... Não percebeste? Não. Palavra do senhor. Nós vamos ouvir uma banda. Xé, mano! Cuja sonoridade se integra no género musical Kuduro. Xé! Mas normalmente é chamada. Eu nem sei definir bem o género musical, mas é apelidada esta banda como a fundadora do novo som eletrónico Kuduro Progressivo. O seu primeiro sucesso, sabes qual foi, manasso? Ué, que eu. Não, isso foi. Não, foi a música IA! Ponto de exclamação, em 2006, o programa de quadros da música 2 de ontem, com a participação de Patti Calaf, seguindo-se novo sucesso com Uá Uá Uá Uá. Sabes quais são os 3 elementos, pelo menos é o que diz aqui, dos buracas são sistema, Lil Jon, Riot e Conductor. Sabes como é que chama o primeiro álbum de originais do grupo? Lançado a 21 de setembro de 2008? Isso é buraca. Black Diamond. Ah, eu até pensei que eu vou dizer que... Ah, não é que não é buraca, é Alcobaça. A música Kalemba faz parte da banda sonora do videojogo Need for Speed e FIFA 2010. Sabes qual é o Kalemba? Wege, wege, wege. Sabes uma coisa muito gira? O quê? Ah. Sabes que quem passa por Alcobaça não passa a voltar? E o que é que isso tem a ver? E o que é que isso tem a ver com o que estamos a falar? E sabes que quem passa pela buraca não passa a lá cair? Mentas agora? Já é claro. Não foi nada, mas está bem. Porque se foi. Nós vamos ouvir os Braques São Sistema, porque no sábado passado, como eu tinha aqui dito neste programa na emissão 60, eu fui ver o primeiro concerto da minha vida, a Coliseu do Porto, sem incluirmos Noite de Turnas ou espetáculos de circo. Concerto musical foi no sábado à noite. O quê? O apartamento também já se realiza no Coliseu do Porto? Ah, desculpa. O quê? Só assim, circo, eu pensei, mas será que o parlamento também já se realiza no Coliseu? É o parlamento. Eu gostava de assistir uma sessão lá embaixo em São Bento. Os Braques São Sistema estiveram lá, antes sobre lá um DJ não sei quantas, que começou com a música I wanna move like Jagger, I wanna move like Jagger, I wanna... Que a primeira vez que o meu pai viu esse vídeo perguntou, fogo, o Mick Jagger está tão novo, porque pensava que aquilo era atual, as imagens dela. E então foi uma coisa que marcou, gosto de saber que ainda há pessoas. A mesma pessoa que me convidou para o Coliseu do Porto fez ontem um convite para o aniversário dela, que é na próxima semana. E fico contente por haver pessoas que gostam aqui do macaco no Manucho. Sabes quem é o Manucho? Um jogador de futebol, teve no Manchester United. Não sabia. Internacional um ano. Foi um dos que espetou 4 ao Sporting, quando o Sporting foi lá perder 4-0. Mas ainda bem que não marcou nenhum gol ali, fica. O Manucho foi um dos que marcou. E o Flávio, e o não sei quem, e o outro. E então vamos ouvir os Braques São Sistema, que são portugueses da buraca. Eu acho que não são os três portugueses, mas está bem. Não são três portugueses. Eu bem, por ali restos de Cabo Verde ou de Angola. Então estou lá abaixo da buraca, cuidado com as pessoas da buraca. E então, diga lá. É isso, Deus, cuidado que me esquece, pá. Kuduro é K-U-D-U-R-O, não é cu espaço duro. Quem é que diz isso? É, eu já vi tanto a escrever cu. Kuduro é tudo junto. K-U-D-U-D-R-O. Eu já vi pessoas escrever C-U espaço. Olha, sobre isso, se mudar, vou te contar uma coisa engraçada. Na minha passagem de ano, de 2009 para 2010. Já há tanto tempo, mano. É, rapaz, foi há 15 anos. Estava com a minha família e a família com quem eu estava. Eu já tinha morei durante 11 anos no mesmo bairro delas, mesmo à beira delas. Ah. E então estávamos a falar de um antigo vizinho nosso. E ela, para dizer Catango, a minha tia, Catango, não é Catango, uhum. O nome Catango, puxa-se, eu, como é que é? Catango? E ela, Catango, e depois puxa-se um trago. E quando eu vi o vídeo, já na altura gozei, e no vídeo continuava a gozar, porque ela dizia: se um A tem um A tem um O. É, catalo, catalo, se um A tem um A tem um O. Mas só no outro dia, ao ver outro programa qualquer, em que ao som entrar, houve uma pessoa que disse: um A, um C, um E, um I, percebeste? Uhum. E ela estava a dizer: um C, um A, um T, um A, um E, um O. Era isso que ela estava a dizer. Sim, exato. Só que ela disse: um ato, um ó. E ela disse: tia, mesmo. E até essa semana eu gozava, agora é que eu percebo. E o que é isso? Não, tem a ver com a música? Não. A próxima música vai ser aquela mais censurada na história deste programa, porque tem lá umas coisas, pelo menos, não são muito bonitas. Mas vamos aqui escolher os Braques São Sistema. Foi uma das músicas que eles tocaram lá e eu até comecei a me rir durante esta música, porque não a conhecia, porque eu sou burro. A faixa número 3 de Black Diamond, o primeiro álbum lançado a 21 de setembro de 2000. Ah, sabes qual é? Aqui para vocês. Vim do Brasil para na cabeça da... Na cabeça só... Aqui. Também é só isso. Porque ao vivo eles dizem coisas piores. A coisa no a coisa na e a coisa no outro por trás. Ah. É, dizem. Eu pensei que não fosse mesmo assim, mas foi ver e eles não cantam isso. Mas eles lá no concerto dizem. Olha, mas é uma coisa muito gira, sabes que é MTB? É muito gira, já também. MTB não censura essa palavra. É porque não sabem o que é os ingleses, os originais. Pois é. Ora bom, faixa número 3, aqui para vocês, com a colaboração de Daisy Tigrona, vamos ouvir os Braques São Sistema, está bem? Está bem, está bem. Vamos lá ouvir então. Vamos quando eu conseguir mudar aqui para o programa de edição. Eu consigo. Tu não consegues nada, tens isso sem som. Mas eu conseguia, sabes, fazer aqui o teclado. Tu és burro. Os teclados de atalho resolvem os problemas todos. Tu és burro. Sei, mano, tá bem. Sei, mano, tu fazes, sei, mano. Bom, então, buraco são sistema, aqui para vocês, de mim e tu, para ir todos nós. Angolan diamonds are some of the best diamonds in the world. 80% of Angola's diamonds are gem quality. These are the diamonds that everybody wants. Estamos de volta. Depois de ouvirmos os buracos são sistema, com aqui para vocês. Que novidade, diz lá, estás a falar há 10 segundos, que novidade é que deste até agora? Nada, nenhuma. Espera. Olha, queres uma novidade? Quero. Não tenho. Não vou para o outro lado, também há. Volta! Tenho saudades tuas, filhinho, volta! Olha que está ali a passar uma pessoa na rua e pensa que estás maluca. É para colocar a mão, né? Ah, pois é verdade. É, sei lá, quanto mais maluco as pessoas mais. Gostaste do Benfica ter empatado mais essa? Foi bonzinho, já estão apurados. Foi. Ah, pá, eu fico. Vamos aqui dizer mal dos outros. Vamos. Eu gosto de mal dos outros, Ele está a mexer os braços e tudo. Quer falar mal do Porto? Não, é mesmo dos jornalistas. Quer dizer, os comentadores. Sim. Vamos a terça-feira à noite, RTP. Manchester Benfica. Eu estava a fazer a notícia na altura. E então já tinha o título de, no título tinha a palavra apurado, porque se o Benfica passasse 2-2 ficasse assim, o Benfica estava apurado. Yeah. Como é que aqueles burros, só depois do jogo acabar e viram Jorge Jesus a fechar, a abraçar-se aos suplentes e aos outros, e eles, Jorge Jesus a fechar, até parece que isto, o Benfica fica muito perto do apuramento, mas ah não, espera aí, pá, eu estou aqui a fazer contas e o Benfica empatando 2-2, isto ainda convém, ainda carece de confirmação, mas o Benfica talvez já esteja apurado. Como é que este jogo, já há 3 semanas, passaram 3 semanas desde a última jornada até esta, acho que foram 3, foi porque houve seleção no meio. Exato. Como é que ninguém na antevisão deste jogo soube dizer que um empate por mais de 1-1 chegava? Só diziam, a vitória dá o apuramento, o empate adia para a última jornada. E só depois do jogo acabar, eles ao menos podiam ter feito contas, desde o gol do Aymar até ao fim tiveram mais meia hora, não há quanto tempo foi. Só depois do jogo acabar e por terem visto Jorge Jesus a festejar, é que chegaram à conclusão em que o Benfica afinal está apurado. Eu falo ao tempo que eu tenho visto no título, o Benfica está apurado. Ah pá, há coisas que não percebo. Do dia a seguir, Sport TV. O Zenit está para o Elmo, do jogo do Grupo do Porto. Que é grande jogo? Antes do Porto foi interrompido 2 vezes e tudo. Quando era na Boeira. Que na Boeira? Os adeptos do Zenit levaram para lá tochas e lá mandaram o fogo para o campo. E os jogadores do Zenit irem lá acalmar e eles ligaram muito. Depois ontem já veio o Shirokov, o Roman Shirokov, um internacional russo. Quer dizer, os adeptos do Zenit são uns verdadeiros idiotas, o que é que eu vou dizer mais? Ele disse, jogador do Zenit. Acho que ele até disse isso. O Zenit. Foi do Nicosia. Não foi no Boeiro, foi o que disseram o português mal. Não foi no Boeiro, foi o fogo lançado no Boeiro na Rússia. E então eles. O Apoel, se empatasse, estava apurado. Porque o Porto ficava a 2 pontos. O Zenit a 1. Mas como os dois não podem ganhar na última jornada, vão jogar um contra o outro. O Zenit já, o Apoel já estava apurado. Isso. Outros. Só depois do jogo acabar. Bem, o Apoel fica muito perto do apuramento. Eles já são apurados. Opa, fogo, eu não percebo. Mas é por acaso aí no serviço público, e neste caso não foi na RTP, foi na RDP, ou na Antena 1, com queiras. Não ouvi na rádio. Eu aí eles ouvi logo a fazer a conta. É assim, eu não ouvi a referência ao empate ser suficiente para o apuramento. Ouvi. Por acaso ouvi. Não sei. Se o Benfica bastava um empate, era com o Porto. Quem é que fez o jogo? Paulo Sérgio? Paulo Sérgio que já estava no estúdio. E em Manchester, foi o Paulo Sérgio, foi. Porque no estúdio. Esse não é bom, esse que chama ter as contas não, o quem estava no estúdio era o Fernando Henrique. Então foi Paulo Sérgio. E depois eu achei piada. Esta permite-me contar. Foi na Antena 1, mas tenho que contar aqui porque achei, parti-me a rir. Quarta-feira, jogo do Shakhtar contra o Porto. E estava lá o Marco Ferreira, acho que era Marco Ferreira, o que estava a relatar o jogo. Sim. E diz o. Eu acho que era o Paulo Sérgio que estava no estúdio. Acho um bocadinho difícil num dia assim. Já tinha vindo Manchester e dormindo, ia para o jogo. É capaz. Sim, é capaz. Depois fica uma semana folga e está feito. Sim. E então diz ele. Amigo, não sei quem, na semana passada, na Bósnia, até as calcinhas do pijama, e diz outro, foi uma falha minha. E eu pensei com caraças, pronto, está bem. Voltei a não perceber. Ele disse, não sei que tal, que estava muito frio, e diz o que estava em estudo, que acho que era o Paulo Sérgio. Até tinha calças de pijama vestidas para proteger o frio. Na Bósnia, até foram as calcinhas do pijama. E diz outro, não atrapalhado, foi uma falha minha. Que é, deixou estar as calças vestidas. Pelos vistos, não percebi. Mas pela reação dele, estilo, pá, podia estar calado. Está para lá da tua resposta. Os melhores escolhem a música. Também mais as brancas a você, mas só para ser diferente. Ah, bem, tu gostas de imitar, de repetir o grupo? É pá, sabes que não há melhor género, não há melhor. Para que se está? Também pode responder do teu género, o melhor é mesmo buraca. Pois. Sabes que eles têm um novo single, têm um novo trabalho, que é o Comba. Sim. Ia ser lançado em outubro, foi? Sim. Acho que sim, mas já tinha desde outubro. Isto a falar de brackets é um sistema meio bifado, é uma categoria. É. Eu escolhi esta música de Brackets é um sistema porque chama-se Stay All Night, porque é uma música. Primeiro, o novo single deles. Segundo, porque é uma música, digamos. Não é Stay All Night, We Stay Up All Night. É isso. Foi a música que fechou o concerto. Eu era para escolher essa, mas depois falei porque é que não escolhi. Aliás, eles cantaram duas vezes essa música, uma a meio e a outra quando voltaram e fecharam com isso. Pronto. We stay up all night, we stay up all night, we stay up... Podes falar. Eu gosto da versão, hey, e gosto da música. Já sabe que eles tinham o Cacera Tavares? Eu sei. We stay up all night... Sabes que em 2006, para o quadro da música, era para pôr a Sara Tavares Bom Feeling. Porque tem lá a indicação de 2006, mas não. O álbum é 2005, o single foi lançado em 2007. Achas lógico? Então, é o que eu tenho escrito. Mas, por acaso, acho que o balanço é de 2005? Sim. Eu acho que foi em 2006. Ah, novembro de 2005. Já foi por aí, foi. Eu sei que para o Natal eu tive a CD completa. Fala aí, do Stay Up All Night. Essa música... Primeiro eu gosto muito do ritmo dessa música. Eu gosto do jogo de palavras que eles fazem nessa música. E é do teu género. Che, mano, se vê, ale. Pronto, e é uma música mexida. E depois que esta é assim, é de um grupo que eu gosto muito, porque... Primeiro assim, foram eles que deram uma nova imagem, uma imagem mais modernizada de Portugal. Foram os primeiros a fazê-lo. E eles têm... Eu fui ver, a primeira vez que eu entrei mais nos homens, em vez de conhecer só duas ou três músicas. E eu disse à pessoa que estava lá, atenção, que estes têm estofo para serem internacionais. Tem. Gostei da música deles, hein? Se tu fechasse... Bem, tu não. Mas se eu fechasse os olhos e não soubesse, estava a ver um grupo português, e é que estava a ver o David Guetta com mais não sei quem e outros gajos assim. Então, sabes? É um bocado como esta... Como... Aí eu ia agora dizer o nome... Mas é um bocado como a Áurea. A Áurea também é um bocado assim, embora sejam géneros diferentes, mas a Áurea também é assim. Não, mas é também. Já comentámos aqui que as pessoas no início pensavam que ela era outra Amy Winehouse. Sim. Que era uma inglês. Mas acontece que os Brackets são sistema. Pronto, os Brackets são sistema, percebe-se que são portugueses porque cantam em português. Mas mesmo que cantem em português, eles conseguem dar nas vistas, não é? Ou neste caso nos ouvidos. Nem sempre em português. We Stay Up All Night, acho que não vem do dicionário. Está bem, mas tem lá palavras muito. Vive! Eu acho que eles vivem muito de cuidar dos animais. Que eles falam muito em onomatopeias. Ah, blá blá blá, tchê tchê, de, blá blá blá. Há músicas que a maior parte da música é blá blá blá, de, tchê tchê, não, ou há no ensinar os vocais aos meninos. Não sei o quê, porque são, é esse tipo de... Isto é tudo um jogo de palavras e um jogo de... Sabes que são esses tipos de expressões de onomatopeias que, no fundo, elas são universais. E como elas são universais, eles conseguem cantar em português e serem internacionais ao mesmo tempo. Cantam em inglês, pode ser para uma ver a imagem. Cantam em português porque é a língua que conhecem. E utilizam essas onomatopeias, primeiro como ponto de ligação na música e depois como mais um meio de internacionalização. Se for dizer waba, waba, tanto vais dizer waba, waba aqui como waba, waba lá. Na Inglaterra, por exemplo, eles percebem-te. Tu vais dizer waba, waba e eles percebem. Mas estás a dizer waba, waba aqui e se seres lá ali ao fundo, à beira da parede. É igual? Também. Então vai lá experimentar. Não, não vai, deixa lá, está aqui bem. Por acaso ia. E ele é para a janela, waba, waba! E o cão, waba, waba, waba! Cá está, waba, waba, pois. Até o cão diz, vê lá. Eles são tão internacionais que até falam para os cães. Bem, coisa. E mais razões, para o Stay Up All Night. É um grupo que eu parabenizo pela ousadia. Parabenizo, foda, diz isso outra vez. Um outro, o Caliente, é Dolce Caliente. Sim. Eu acho que ele disse Dolce Farmiente, mas pronto. É a mesma coisa. É. Farmiente é aquela. É pois. Prontos. É isso. Não, mas de facto é um grupo que eu parabenizo e vou escolhê-los mesmo por isso. A música em si não diz muito, aquela que me diz mesmo é aquela que tu escolheste. Porque foi a música que eu mais ouvi deles. Foi essa e a Waba. Foi. O Aba, foi. E achava a piada e pensava, como é que é que tive passado? Pensava que tinha sido Weke, Weke, Weke. Mas a música, eu gostava muito dela, mas já ouvi tantas vezes. Foi, já chega. Eu já a seguir vou dizer o que é que já chega na intervenção seguinte. Vambora. Vamos lá, a música. Vamos ficar com os buracos de sistema. Uma introdução à altura com fado. Sim. Fala. Vamos ficar com os buracos são sistema aqui na Rádio Antena Web com o tema Stay Up All Night. Olha o fade out. Quem não tem televisão, ou quem não tem rádio, ou quem não tem jornal, ou quem não lê o mínimo de uma notícia que não sabe isto. Marcado em Portugal pela candidatura de fado, património, de humanidade, decidida. Ah, é? Eu não sabias. decidida pela Unesco. O que eu te pergunto, Carlos Calanga, é qual será a vantagem disso se formos um dos 7 eleitos? Nenhuma. Eu tinha essa ideia, mas aquilo para ser património da humanidade há de ser alguma coisa, por isso pensa lá um bocadinho e diz-me qual é a vantagem. Epá, Vantagem. A vantagem é que a namoro, em vez de ter, sei lá, 5 mil pessoas assim num concerto, tu vai ter 10 mil porque é fado. Uhum. E como há pessoas que gostam muito de pseudocultura, ou melhor, há com pessoas que pseudo gostam de cultura, que vão porque é cultura, embora não percebam nada que vão ouvir. Há pessoas que gostam de fado, percebes? Há estrangeiros que gostam de fado. Mas há estrangeiros que, ah, isto é cultura, eu vou ao concerto. Para depois dizerem aos amigos, ah, querida, olha, eu vi um concerto ontem. Ah, é, o que é que tem a ver com o património da humanidade? Há pessoas que... Há muitas pessoas que... Digamos, tanto se o fado for considerado como património imaterial da humanidade. Há muitas pessoas no estrangeiro. Eu estou a dizer português, mas não posso dizer... Oh, my friend! Ontem fui a um concert! Ah, yeah! Então, por isso é que eu... Pronto, estou a traduzir. Mas, portanto, mas a ideia é esta. Há muitas pessoas que pseudo gostam de cultura. Ou seja, o fado já é cultura. Mas cultura. Se for considerado património imaterial da Unesco... Da humanidade, desculpa. ainda mais cultura é, não é? E ainda mais pessoas aí ver o fado. Pronto. A ideia que eu tenho é o património, se é mundial, imaterial da humanidade ou o que tu queiras, é que não se pode mexer, é um património. E eu pergunto, o que é que podem mexer no fado? Que é bom acabar com o fado agora, qual vai ser a vantagem a partir de se forem eleitos no domingo, no sábado ou para a semana? A vantagem é esta. Vai ser mais uma coisinha que nós vamos dizer, nós temos um género. Estou a falar de coisas concretas, não estou a falar do que as pessoas, uma coisa para dizer, mas é isso, é só, não, porque não muda nada. Se tu vires hoje o fado já é um género apreciado, ou seja, não muda nada. Se tu vês cada vez, que é uma coisa que eu em parte acho bem, que é, tu vês cada vez mais fadistas conservadores. É guitarra e viola. Não é que há violinos, ou neste caso, sintetizadores que representam violinos, nem violas, nem baterias. E só porque tenho uma guitarra é fado. Não. Olha, eu vou formar um trio com os meus pais, já te disse. Ah, já. Continua. Portanto, neste caso é um fado adaptado, pronto. Já. Mas dizia eu, por exemplo, não é porque sabes que houve uma altura que se achou muita piada fazer o fado com aquele toquezinho indiano. Ou por exemplo também se achou muita piada juntar por exemplo quando foi quem é que foi à China fazer um concerto qualquer e depois decidiu fazer uma brincadeira que é juntar fado com ritmo macaense, nada contra ritmo, não, com influências macaenses. Nada contra, mas fado é fado. Nada contra, quer dizer, em parte é contra, não é? Ou seja, nada contra a pessoa em causa, e percebo a ideia, mas a verdade é que, digamos, não faz sentido misturar o fado. É como pôr aqui folclore português e juntar o canto tirolês, sei lá, ao corridinho. Não faz sentido. São géneros, há géneros que são incompatíveis. Não faz sentido. Lembra-se do nosso? Não. Lembra-se também. Agora também digo uma coisa, vai ser ótimo para nós nos vangloriarmos de uma coisa. Agora, por isso que eu digo, esta semana, Portugal tem 3 Fs, não é? Futebol, fado e férias. Férias, precisamente. Agora é fado. Exatamente. Nós, ontem, hoje, logo à tarde, o programa Quadras da Música fecha com Marisa e O Gente da Minha Terra. Uma música cantada ao vivo no concerto em Lisboa em 2006. Quer dizer, foi em 2005, mas o CD foi editado em 2006 e pronto. A música Ó Gente da Minha Terra também foi cantada por uma senhora que nasceu em Lisboa 23 de julho de 1920. Quem foi? Ah, foi! Quem foi? A Amália. Da Piedade Rodrigues. Eu não sabia que ela tinha cantado essa música. Considerado o exemplo máximo do fado. Será, era o que estava lá escrito. Considerado o exemplo máximo. Não, eu já ouvia cantar. Mas... Considerado o exemplo máximo do fado, era aclamada como a voz de Portugal e uma das mais brilhantes cantoras do século XX. Coisa que eu não concordo, mas está bem, porque já percebeu que ela canta às vezes. Está sepultada no Panteão Nacional entre os portugueses ilustres. E é considerada, é conhecida mundialmente como a Rainha do Fado. Sabias disto? Sabias. Faleceu 6 de outubro de 1999, mas antes de morrer ainda teve tempo para fazer umas coisas. Uma delas foi entrar no filme Capas Negras, ao qual seguiu-se, em 1948, a longa-metragem O Fado História de uma Cantadeira. A música que vamos ouvir é de Frederico de Freitas, os versos de Silva Tavares. Silva Tavares nasceu ainda no século XIX, por isso é quase da minha geração. Certo, vamos ouvir por Amon Rodrigues, numa cena com Virgílio Teixeira. Vamos escutar diretamente vindo do filme. E porquê é que eu escolhi isto? Primeiro, porque é o meu fado preferido. Eu gosto do... Por exemplo, o que é que tu achas do destino? Todos temos nosso fado, o destino é assim, e quem nasce malfadado, melhor sorte não terá. Acho que é... Ou somos nós que mudamos, que trabalhamos? Somos nós. Nós até podemos ter pontos traçados, mas o caminho que... E gostavas de trocar o teu fado por outro qualquer? Não. E teres o destino de mulher? Isso que gostavas, diz lá. Ter o destino de mulher, não. Quer dizer, só se... Não trocavas o teu destino a vida que levaste para outra? Não. Muito bem. Não trocava. Orgulho muito daquilo que ultrapassei. Não do que passei, mas daquilo que ultrapassei. Por isso agora não trocavas. Exatamente. Bom, vamos ouvir o destino, precisamente porque é uma música que eu considero muito bonita, uma letra bem conseguida do Sr. Silva Tavares. Mas porque é que eu estou a escolher, sobretudo... Olha a mão, eu visto? Olha a mão, eu sabia. Qual é o principal motivo de eu estar a escolher isto? Por favor, senhores RTP, eu já sei que o fado é candidato ao património da humanidade. Eu já ando há meses a ouvir isso na Antena 1, eu já ando há meses a ver concertos na RTP, e esta semana é todos os dias, a Antena 1 todos os dias tem convidados, a RTP2 todos os dias acaba o jornal com algum convidado a falar sobre o fado, a RTP1 ainda ontem à noite a dar um concerto de 3 horas o Carlos do Carmo, ainda mesmo... Fogo, já chega, pá! Eu estou farto de ouvir esta porcaria. É todos os dias, cara. Pronto, não achas que uma coisa, já percebi, é que se fosse só esta semana compreendia-se, mas isto já começou há meses. E esta semana, pá, então quando eu mudo está a dar alguma coisa de fado. Se não é na 1 é na 2, se não é na 2 é na RTP Informação, se não é na Antena 1. Mas é, é por isso que eu que te digo, serve para nós nos vangloriarmos. Não é como eu deixo com E já, é uma coisa. E digamos, é como também te digo por este motivo, sabes que isto ajuda a promover muito politicamente a imagem de Portugal. Ah, Portugal, terra de fado. Ah, é essa imagem. Não sei explicar, é muito estranho. Mas assim, é material fácil para... Por exemplo, hoje em dia, hoje até domingo, não é? É domingo que decidem? É. Então a partir de domingo... Não, depois, a partir de segunda vou ouvir o vencedor. E o que é que acha? E agora o que é que vai mudar? Olha que ele pegou um fadinho para nós. Foi que... E se for Portugal... Digo-me uma coisa. Portugal ser... fado, que é um outro país. Sim, exato. Sim, mas o outro que está a concorrer é o Mariachi, que é o maior. Para além do fado, é o maior candidato, digamos assim. E o Mariachi. Mas só vai ser um eleito, não são sete? São sete que vão ser eleitos. Sete coisas de património. Sim, mas eu acho que de todos, só um ou dois é que vão ser. Acho que não é assim, mas sabe, continua. Pronto. Não, porque eles dizem que o Mariachi e o fado são os dois principais favoritos. Está bem, mas há outros. E há um sete, não sei na lista, mas continuam. Sim, mas de que é na área da música? Sei lá, na área de tudo. Pois é, o que estou a dizer, não, mas eu estou a dizer, eles na área da música devem haver várias, percebes? E eles só devem considerar um. Então fala lá. Pronto. Bom, e. Está a ser a partir de segunda. E sabes que isto é muito fácil, isto é muito fácil hoje para fazer uma reportagem, para fazer uma notícia, é muito fácil. Por isso também é por isso. E eles pegam por aí. Eles pegam mesmo por aí. É que é todos os não é que liguem, não é que liguem, não é que liguem nenhuma, nem é que gostem do que estão a fazer, mas é fácil. Nem é, não é preciso pôr a cabeça a pensar o que é que eu vou fazer a seguir. Questão resolvida. Não é? É mas que... é que não cheguei ao ponto que mais interessa. É que a RTP apoia bem esta candidatura, que já reparou desde há meses. Apoia com o que dinheiro? Com o nosso. E o que é que vamos ganhar com isto? Nada. Ora bem. Vamos então embora, que já percebi, senhores da RTP, que isto, o fado, não sei o quê, é o fado, é candidato. Já chega, está bem? Mas vamos abrir a antena fado. Está bem, vamos abrir a antena fado. Isto ficou baixinho, pois tens que normalizar. Só agora que eu vi. Está bem? Está bem. Vamos para o intervalo, hoje avisei. Prontos, o intervalo que não presta para nada hoje. Está bem? Mauro Rodrigues vai cantar de 1948, Fado da História de uma Cantadeira. A música chama-se Fado de Cada Um, está bem? Ya, meu! E agora, silêncio, que se vai cantar fado.

mais música. Graças à vida que me ha dado tanto, me dio el coração que agita su marco. Quando mira el fruto del cerebro humano, quando mira el bueno tan lejos del mar. Antena Web. Depois de um intervalo muito fraquinho, já que foi editado pelo Carlos Calanga, vamos continuar com a quarta intervenção deste programa. Sim. Sabes qual é a resposta? Sei. Vamos lá, vamos lá. Mas não sei qual é que é. Então não digas. Olha, vou a falar. Bom, hoje apetece-me dizer que nesta sexta-feira, 25 de novembro, um dia depois de 24 e antes de 26, apetece-me dizer que ontem foi quinta-feira e amanhã é sábado. Para hoje prevê-se céu geralmente pouco nublado ou limpo. A temperatura deverá rondar os 10 graus na cidade de Lisboa, 9 em Faro, 8 em Aveiro e 5 negativos em Donetsk. Eu gostei do Zé Rodrigues Santos no outro dia, que foi ontem, quando falou do grupo do Porto da Liga Campeões, disse... O Futebol Clube do Porto... Não, eles não dizem Futebol Clube do Porto. Dizem o Futebol Clube do Porto. Alguns dizem Futebol Clube do Porto. Outros dizem Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto. Ganhou contra o Shakhtar Donetsk. Disse mesmo assim, José Luís. Disse mesmo. E ele é que diz bem. E no mesmo grupo do Zenit. Ele já esteve lá, ele sabe. Não, mas é mesmo assim que se diz. Pois é, Shakhtar Donetsk. É o que ele disse. Disse bem. Não é Shakhtar Donetsk. Nem Zenit. Pois não. São Petersburgo. São Petersburgo é a antiga Leningrado ou Stalingrado? É, Leningrado. Leningrado é isso. Stalingrado acho que não existe, não? Não sei. Mete lá o Panda Replay que é para eu te mostrar uma coisa. Mas mete isso alto. Vamos lá, vamos lá. Mete aí. Um, dois, um, dois. Ah, peraí. Vamos ouvir o sucesso. O primeiro grande sucesso da cantora Rihanna de Barbados, 2005, chama-se Panda Replay. Olha, sabes de onde é que eu soube que ela era? Foi eu que te disse aqui num show, juro. Não. Eu disse que era. Não estou a dizer que tu disseste, nunca me disseste, mas eu disse que tinhas dito. Eu disse que era do Burkina Faso e disseste que ela não era de onde eu pensava. Ou de onde eu dizia. Pronto, então onde é que sabeste? Mas sabes onde é que eu soube? Soube no Horticultura, hein? Você tem que ouvir o Horticultura. Eu ouço. Horticultura? Não. Ah, não, mete aí. É, qual é o nome do álbum? Já não me lembro. Qualquer coisa. Music of the Sun. Vamos ouvir a primeira música. Fecha isso. A primeira música, faixa número 1, primeiro single, Ponder Replay. 3, 2, 1 e... I know everything that blue, I know the weather. Não é igualzinho? Quando disse no quadro da música, eu fui, mas é satellite. Então, quero ver o Filhos da Curta. É. Pois é, eu também meto isso para ficar contente. Isto está apanhado, deixa eu ver se está apanhado. Está bem, não percebes nada disso. Tira o braço, pá! Eu ia lá mudar. Chega para lá. É mais fácil ser a mudar. Calma-te um bocadinho. Está apanhado, está. Se calhar até está apanhado alto muito. Olha que o som está assim, pop, pop. Pronto. Não é o início. Ou depois vou ouvir, Lena. Satellite e o... Calma-te. I wonder about this day. Sabes que é por causa que gosto muito da Rihanna? Tu fala da Lena, caras. Não, vamos falar da Rihanna. Fogo, não mandou desta música dela. Eu gosto. Está bem. Gosto muito da música que ela canta agora, que é Full in Love. É bonito. Sei qual é, mas é. Não vais meter, fala lá da tua. Deixa-me lá colocar a música. Não, coloca depois. Deixa-me lá. Vamos ouvir esta tapinha, acabou. Tens tempo para falar do fado. Já nem sabes qual é. Sim, senhor. Então fala lá do fado. Que esta música é apropriada. Vou falar do som da Rihanna, hein? Categoria. Já, meu. Olha lá, o fado, fodeja louco. Há bocado estávamos a falar de buracação do sistema ao som de fado. Isto hoje está tudo a acontecer. Ah, acho que sim. Olha lá, falar então do fodeja louco, que é o fado da Amália Rodrigues. Muito bem. Eu acho que esta música, mas passa a frente. É? Sim. Fala, conta lá a história que eu vou já dizer se escolheste ou não. Não, então vai o desfado. Eu gosto muito da Amália Rodrigues. É. Então falando. Vai o medo. Também fui eu que escolhi. Não, eu escolhi o... A lágrima e tu respondes com medo. Fala nada para dizer logo, pode ser que tenha escolhido. Não, eu já ouvi isso. Eu escolho outra. Então vamos lá, outra, vai embora. Eu escolho uma música mentira. Que é a Cabeça de Vento, não é essa? Essa não. É a Cabeça de Vento, que foi uma música que depois a Anabela até cantou outra vez, mas eu gosto muito desta música também cantada pela Amália Rodrigues. Faz parte da cassete Amália Canção de 1962, ainda antes de saírem aquelas modernizações da Philips. Já na altura já havia cassetes standardizadas, mas não era tanto como as da Philips. Mas pronto. Dizia eu que esta música foi então lançada em 62, pelo menos que eu tinha conhecimento, e chama-se Cabeça de Vento. É uma música alusiva ao Tejo e a Lisboa, grandes motivos pelos quais são feitos muitos faros. Sabes que eu confesso que gosto desta música e faz lembrar uma pessoa, e é por isso que tu vais conhecer a história. Eu não escolho a Felícia Luque. Cabeça de Vento sou eu. Eu escolhi a música porque era uma pessoa que cantava o Fadista Louco, que se chamava... Pode ser o nome? Claro, não sei quem cantava o Fadista Louco, nem sei que música é esta. Não, acho que posso dizer. Era uma amiga minha chamada Cristiane. E como nunca se sabe quem é que nos ouve, vai para ela um abraço, caso esteja a ouvir. A verdade é que ela cantava o Fadista Louco. E sabes que a primeira vez que eu ouvi cantar foi lá num dos bares da faculdade, onde se comia uma sopa que era uma maravilha, que só custava... Boa comida na faculdade? Ui, mas aquilo era um espetáculo. Boa, chamar boa comida aquilo? Ui. É muito alto. Amigo, aquilo parecia que tinha sido, sem exagero, aquilo parecia que tinha sido feito pelos anjos, acredita? Era uma comida muito, muito boa. Era excelente. Oh, acabou. Anho, é bem, tem, Então aquela sopinha era uma maravilha, hein? Aquela sopinha, aquela sandes de atum, maravilha. Por acaso... Temos que manter o ritmo. Pronto. E então... mas isso, para manter o ritmo, tem a música da Rihanna. É verdade. Mas eu não sei. Mas isto se calhar é capaz de fazer... Ainda estou na janela. Está na nossa? Então deixa-me pegar por aqui. Lá vai ele perder tempo. Depois o programa tem 1h50. Deixa lá. Eu deixo. Quero ver filhos da cuca do vento. Ora, o sacana está à procura. O que é que foi, meu grande estupor? E ninguém me aparece a polícia para lhe dar por trás. Oh, não encontro. Ah, bem feita. Não encontras, está sem som. Ah! Olha que música gira. É, Sarsani. Com a Gentinha, ou Deep Sixten, ou vamos perder meia hora à procura de uma música. É esta. Toy Story. Era uma música de David Guetta. Isso é Toy Story. Não conheço. Eu de Toy Story só me lembro do Eman a cantar. Sou teu amigo, sim. Deixa-me cá virar aqui. Não música do Eman, mas sabe. Pronto. Então, essa minha amiga, como disse, chamava-se Cristiana, tenho muitas saudades dela. Sabes que na altura não sabia ser amigo, como sei hoje. Enfim, era um miúdo. Apesar de já ter 19 anos, ainda era um miúdo. Ainda tinha que começar de 13, 14. Mas sabes que é engraçado? Eu, na altura, tinha cabeça 13, 14, era mais irresponsável, não era tão justo com as pessoas e tinha mais pessoas à minha beira do que agora. Por que será que gostas tanto de tudo? Pronto. Olha, porque que será que gosta de mim? Por um motivo muito simples, porque... Epá, se não for eu gostar, quem é que irá gostar? Era isso que dizia. Não é só por aí. A verdade é que eu tenho motivos, felizmente, para gostar de mim. Não é para dizer, não sou melhor do que ninguém, mas sou melhor do que eu era, por exemplo, ontem. Muito bem. Pronto. quer dizer, melhoram umas coisas, pior noutras. Isto nós temos sempre a melhorar e piorar, não é? É como, por exemplo, o Benfica. O Benfica, sei lá, olha, por exemplo, o exemplo do Porto. Por exemplo, o Porto, o Porto piorou num sentido, não é? Piorou na qualidade do jogo, na concretização. Não é o Porto, o foco do Porto. Exatamente, o foco do Porto. Não é o Futebol Clube do Porto, o foco do Porto. O foco do Porto. Não é o Futebol Clube do Porto, foco do Porto. Está bem. Então dizer foco do Porto. Foco do Porto. Pronto, eu vou dizer foco do Porto. Foco do Porto. Foco do Porto. E o que é que tem a ver com o Fabrício Lobo? Já lá vou. Nós, ou seja, neste caso, digamos com o foco do Porto. Mas parece, assim até parece, foco do Porto. Foco do Porto. Foco do Porto. Foco do Porto. Por exemplo, agora, apesar de ter piorado em algumas coisas, melhorou noutras. Por exemplo, criar jogos com mais emoção. Ai, vamos perder, vamos perder, vamos perder. Ai, golo. Mas é um jogo com mais emoção. Antes o Porto ganhava por 3-0, 4-0, 2-0. Ganhamos 0, mas fomos ali aos Senhores Aflitos. Mas pronto, as pessoas. Ah, na maior. Pronto. E então? E é engraçado, pronto, na altura por acaso perdi a pessoa sem culpa nenhuma, não foi pelo mal que eu fiz, foi pelo mal que me fizeram, mas pronto, e que lhe fizeram ela também, isto no fundo, pronto. Mas é uma pessoa que tem muitas saudades, sabes? E quando se fala em Amália Rodrigues, eu lembro-me sempre dela. Lembro-me sempre dela. Não é uma única vez que eu não me lembro dela quando penso em Amália Rodrigues. Taken by a Stranger. Porque é... Taken by a stranger, tum, tum, tum, tum. Ah. Stranger never ended. Isso foi a música que fez este ano ao festival? É Dona Helena. Dona Helena, ela canta. Sim. Continua. Faz chamar sempre a Cristiana, sempre com a mão em todos os dias. Sempre a Cristiana. Sempre. Aquela pessoa que. Oh Carlos! Oh Carlos! Quê? O que foi? Ora, tu estás nas aulas e o Ardo. É tu, caras. Também dormias. Na universidade. Ai, não era só nós. E nas aulas laboratoriais, que era um espetáculo. Há de fazer experiências, não é? Pois já com os frascos a. Não, era mais naquela parte dos computadores, aquela parte em que eu ia para as coisas que eu podia fazer, tipo na base da imagem, assim. Aborrecia-me estar no e-mail, ninguém me escrevia, eu pum, estava todas as aulas, eu dormia. Espetáculo. Pronto, então. Então é isso, mas pronto, e vamos aqui ouvir uma música. Eu vou escolher esta cabeça de vento porque é um fado que eu gosto e porque nunca passei aqui, porque eu até escolheria o Fadista Louco, mas com esses confirmos que já passou, vou escolher a cabeça de vento. Vamos escolher a cabeça de vento e não outro fado dos muitos que a Amália tem, por um motivo simples, porque é, sabes que eu uma vez, eu estava habituado a ouvir a Anabela com esta música, e de repente numa cassete que foi digitalizada na tua 17ª cassete de vídeo, não, fui eu que digitalizei esta cassete da Amália Rodrigues. Aliás, eu sou muito sincero, eu não conheço agora nenhuma coletânea em CD que englobe esta música. Portanto, esta música, digamos que é quase como que um exclusivo. Eu vou ao meu bom e encontro. Digamos que é quase que um exclusivo da Antena Web, porque esta versão que eu até agora tinha encontrado, das coletâneas que estão por aí à venda, não conheço nenhuma que tenha a cabeça de vento. Porque não foi um sucesso, não foi um sucesso. Foi uma música. É daquelas. É uma música que não passou. Que passou um bocado despercebida no meio de outros sucessos. Passou muito despercebida. Está bem. Pronto. Mas escolhi esta música porque na altura, porque tem me recordo. Estás-me a abordar aos meus tempos de infância? Quase, sim, de adolescência. E eu, quando eu ouvi a Anabela com. Com esta. Acho que era do álbum Origens. Com esta cabeça de vento. Muito bem. Pronto, isto é por isso. Então vamos embora. Vamos lá então ouvir Cabeça de Vento, música de Amália Rodrigues, já que falamos de fado, não é? E porque esta semana. Já falou, acabou isso, já acabou. Quem não sabe. Já tirei a rádio do fado para deixar-me ouvir fado. Pronto. Vamos lá então ouvir. Para quem não sabe. Pois, pode ver quem não sabe, você não. Está bem. Vamos à música então. Amália Rodrigues com. Amália Rodrigues com. Cabeça de Vento. Lisboa, se amas o Tejo, como não amas ninguém, perdoa no longo beijo os caprichos que ele tem. Faço mesmo ao meu amor quando aparece zangado para acalmar-lhe o furor num beijo canto-lhe o fado. tu também és rapariga, tu também és cantadeira. Vale mais uma cantiga, cantada à tua maneira, que andarem os dois a uma, nesse quebrar de cabeça. Que lindo enxoval de espuma ele traz quando regressa. À noite é de prata o seu lençol, de dia veste um pijama de sol. Violento mas fiel, sempre a rojar-se a teus pés. Meu amor é como ele, tem más e boas marés. Minha cabeça de vento, deixa lá ser ciumento. Tá bom assim? Sabes que está aqui um... Tá bom assim? Oh, sai, tira a mão. Ah, mete lá no coisa, é isso. Pronto. Sabes que está aqui um ator no Filhos do Vento, que eu lembrei-me de uma coisa esta semana. Tu lembras-te de um programa na RTP1, lá para 1997, talvez 96, mas acho que era 97, que era adivinhar, dava à terça-feira à noite, não me engano, que era adivinhar provérbios, que apareciam umas letras cada vez. Não, se fosse de fato eu sabia qual é que era. Oh. E era este ator que apresentava, que é o não sei o quê, Matos, Paulo Matos. Que é Paulo, este não, agora já está no Brasil Castelo. Quando ele der, eu meto mais um para ver se conhece a voz. Sabes como é que chamava esse programa? Que era um dos meus. Eu tinha três programas preferidos na altura. Porque eu lembro que no meu quarta classe, eu já tive 16 anos na quarta classe. Já. Na minha quarta classe em 97, houve um dia, ou foi na terceira, mas acho que foi na quarta, por isso é que eu digo que é 97. Houve um dia que eu. Tínhamos alguma coisa qualquer de estudo do meio. Tiveste estudo do meio também? Tive. Tínhamos... Primeiro era meio físico. Ah, eu nunca tive meio físico. Já és outra geração também. Já foi 10 anos a seguir. Havia lá um quadrado, lá um espaço em que punhamos os três programas preferidos. E na altura, tal como hoje, foi tudo RTP. E dois deles eram da RTP2. Um deles era o Horizontes da Memória, sabes? Do Zé Armando Saraiva. Sim, sim. Um, já não me lembro qual era, e este, que era o dos provérbios, apresentado por este ator, sabes como é que chama o programa? De par em par. Não te lembras disso? Por acaso não. Mas eu não lembro. Era um programa que eu conhecia. Aliás, não me lembro, não conhecia. Pois, se calhar. Não te lembro. Eu na altura via mais o Mundo dos Fratinhos, via mais a Cinderela. Vamos escutar de seguida um cantor que tornou-se conhecido ao participar no programa televisivo Chuva de Estrelas, na Sociedade de Informação e Comunicação, denominada comumente por SIC. Aí a dizer a mesma coisa. Vamos cantar a música da SIC. Os segredos que escondemos e as imagens coloridas são uma realidade. São histórias escondidas. Não serei eu nem tu, seremos nós. Ah, não é, para já não é assim. Não serei eu nem tu. A tua força ou a tua vontade. SIC de todos nós. Não serei eu nem tu, seremos nós. A tua televisão independente. SIC. Obteve o segundo lugar na Chuva de Estrelas, interpretando. Ao tempo que nunca não ouço isso, não estou. Já deixou de dar, não é? Já. Dava sempre no início. Não, agora a SIC não fez. Aliás, nenhum canal português. Agora é sempre 24 horas. Prefere encher contra o Está na venda. Interpretando a canção Ao Passar o Navio dos Delfins. E ficou em segundo lugar porque na altura ganhou o Sara Tavares, não foi? Ou não foi no mesmo ano? Mas tem-se. Não sei. Ao passar um navio. Umas coisas muito interessantes sobre ele. É adepto de Belenenses. Contra o Sporting. Foi campeão de um luta greco-romana. Deu voz à canção do Gil e participou no disco Lovely Baby and Daddy. Não sei o que é isto. Ah, o Gil é ex-Fórmula 98. É. Pois. É. Até 2008 assinou a letra e a música em todas as... Isto é que é de salientar. Até 2008 assinou a letra e música em todas as canções incluídas nos seus álbuns a solo. Só uma exceção, Bellevue, uma versão do tema de GNR incluída no trabalho de estreia Segredos. Ora, Segredos foi editado em 1997, mas não é esse álbum que vamos, é o segundo. Uma curiosidade que está aqui, a última curiosidade dele, diz aqui que foi autor do hino Natal Cinco Expressos, está bem. É porta-voz da Associação Fornográfica Portuguesa no combate à pirataria na internet. Uau! E ele? Quem? O João Pedro Paes. Quem? Então não sabes quem é que estavas a falar? Por acaso não. Não sabia, então o álbum Segredos ficou em segundo lugar no Chuva de Serenas, quem é que vai dizer? Será, não sei. Aberto do Bolonense, ainda por cima. É tão autor e de todas as músicas. Pronto, não interessa. A porta-voz da Associação da AFP e a pornográfica. Porta-voz da Associação. O João Pedro Paes a ser porta-voz da Associação Pornográfica no combate à pirataria de no combate à pirataria de DVDs eróticos. Sabe o que é que eu acho estranho nisso? Porque ele, quando esteve no 5 para a meia-noite, há uns tempos, disse que a pornográfica. Ele disse claramente no 5 para a meia-noite, e mais que uma vez, que ele é defensor que o jovem tem que ter acesso, sabes aquela coisa dele? O jovem tem que ter acesso à música, o jovem deve aceder à música e vem à internet e faz. Tem a de comprar primeiro. Mas eu não disse isso, eu estava defensor do acesso livre. Defensor do acesso livre à música, pela internet. E está aqui a dizer, bem, ele pode ser combate à pirataria e ao mesmo tempo ferir as coisas. Mas eu lembro perfeitamente, foi uma coisa que me ficou. Eu gosto dele, então, já vou já começar a explicar. É, para mim é daqueles. Eu deixei de gostar. Porquê? O que é que ele fez? Diz lá. Por ser contra a pirataria. Aliás, contra a pirataria não é contra a pirataria. Eu acho estranho, eu não sei se é verdade. As pessoas confundem pirataria com a livre acesso à música. Mas ele é a favor disso, cara. Ele disse isso. Não, mas espera, sabes que pode ser por aí? Ele pode ser contra a pirataria, mas a favor do acesso livre. Ou seja, para mim, pirataria é quando tu ganhas dinheiro com o trabalho dos outros. Acesso livre é quando tu, não gastando dinheiro, também não tiras dinheiro a ninguém. Ou melhor, não há ninguém a ganhar dinheiro à custa de outra. Não é? Se eu colocar um álbum na internet e tu baixares gratuitamente, não se pode acontecer a pirataria, digo eu. Eu lembro perfeitamente. Estava a dizer que eu gosto dele porque ele é genuíno e ele sente aquilo. E tem uma coisa que, para mim, um dia que eu edito CD daqui a 15 anos, vai ser assim: todas as músicas que eu vou colocar lá vão ser da minha autoria. E ele, por exemplo, tenho aqui à minha frente as 12 faixas do álbum Outra Vez, que foi o segundo dele, de 1999. 1999, as 12 são da autoria dele. E é assim que eu gosto. E não faz plágios. Pois, é o que eu ia dizer. Quando lançar o meu CD, vou assinar todas as músicas com o meu nome, o que não quer dizer que sejam. Não, mas isso é dele. Todas as canções são assinadas por um autor. Há aqui uma música que até foi. Fez parte em 2006 do álbum. Olha, poderia ter escolhido isto para o quadro de música. No álbum Olha? Do álbum Lado a Lado, uma Mafalda da Veiga. Ah. Lembras-te? Ela com o João Pedro Paes. Sim, eu sei. Ela também tem género, tem traços dele. São uns parecidos. São parecidos. Ela lançou álbum. Estes dois, o Represas. É? Ela lançou álbum novo. É uma Mafalda? Sim. Pois foi. Sim. Eu ontem estive no computador dela. foi, tipo a ver as músicas, não? Estiveste no computador da Associação Pornográfica Portuguesa. Como já deverão ter reparado, se não repararam, digo eu, tal como na semana passada, todas as escolhas até agora foram portuguesas. Oh. E da minha parte foi de propósito. Aqui o quarto tinha que chegar todo com o Stay Up All Night, e era isso que eu tinha explicado logo na primeira intervenção, na segunda. Não escolhi essa porque é cantada muito em inglês e eu preferi escolher uma que fosse cantada em português, mesmo que tivesse coisinho lá no meio. Artistas portugueses, músicas cantadas em português. E porque é que eu escolhi a faixa número 5 aqui do álbum Outra Vez? Porque a versão que vamos ouvir foi de uma, da altura, digo eu, do Euro 2004. Que recordações tens tu do Euro 2004, que realizou-se cá em Portugal, o Europeu de Futebol? Tenho recordações. Andávamos na mesma turma. Tínhamos acabado de sair da mesma turma. Olha, tenho recordação de não falar com uma pessoa que me era muito especial, que não falava comigo. Tanto pelo microfone. Recordo-me de falar. Procurou-lhe! Não és tu, és tu, sim. recordo-me de uma pessoa que não falava comigo. Pronto. Peraí, olha, aí é o apresentador do Par em Par. Quem vai falar? Eu estou apaixonado por si. Pois é, Rosinha. Já conheces? Já. Ou foi? Continua. Estou a ver. Estou apaixonado por si. Não sei se percebes. Dizia eu então. Falava de uma pessoa especial. Não, uma pessoa que não, falava, que não falava comigo, porque andava a colocar coisas na cabeça dela. Pronto. É isso que tu lembras de ver o 2004, isso é bom. É, porque na altura era 2004. Não, eu queria saber da pessoa que não falava comigo. Lembro-me do top 10 da minha rádio imaginária. Como uma força, como uma força. Lembro da nossa professora de português que fazíamos às vezes brincadeira com isso, do como uma força. É fazer, não me lembro. Eu já tinha sido inventar essa pessoa. Foi ela que dizia. Isto nas minhas aulas de apoio. Ela uma vez é que me contou. Ah, força que eu nunca tinha. Ela uma vez é que me contou a conta. Porque, pronto, é nos intervalos, não é? Eles tinham lá a rádio escola e eu tinha a rádio C12. Que era. Ah, tinhas? Tinha. Que era a altura em que eu colocava a música. E metia lá o Como uma Força? E então uma vez eu meti a música mais baixa, quando eu tocou para dentro, e então a professora chegou e disse: ah, estás a ouvir a Como uma Força? E eu pensei: ups, eu não posso abrir a música nas aulas. Ah, que mal. E diz ela, pois então, ela é assim, não sei o que, ela é furtada e tal, com uma força, ninguém pode parar. Mas essa era uma professora fiel, uma pessoa leal. Era uma pessoa leal. Era. E sabes que eu tenho uma ideia bem presente. Era uma pessoa tão leal, que há dias, quando uma familiar minha, que tu bem conheces, foi lá à escola, ela disse: ah, tenho que trazer aqui o Carlos. E tu já foste, não? Às 11. Às 11 não, fui mais à. Foi a meio-dia menos 5, é isso? Exatamente. E eu, olha, ei cá, dois carros a passar nesta avenida, que hoje está cortada a trânsito por causa de eventuais manifestações. Exatamente. Eu tenho uma ideia bem presente de 2004 dessa tua sala, por acaso. Bons tempos. Bons tempos. Faixa número 5. Vamos ouvir uma versão ao vivo. E porquê é que eu estou a falar de Portugal? Porque ele salienta a uma certa altura. Não, logo no início vai começar. Olé, olé, olé, olé. E eu, Portugal. E depois chega ao fim e ele, obrigado, Portugal. Parece que para já, a letra desta música. Dá-me vontade de te ter a meu lado, mesmo sem olhares para mim. Sei que estou apaixonado e não posso ficar assim. É bonita a letra, não é? Diz que sim, coisas. Mas não é mesmo sem olhares para mim? Então como é que é? Vendo-te olhar para mim. O que é que eu disse? Vendo-te olhar para mim, queres ouvir? Olha, vendo-te olhar para mim, estás a ver como eu disse? Pois. A letra é bonita. É da sensação pornográfica. Mas é mentira. Porque vamos ouvir mentira. É verdade, mas vamos ouvir mentira. Olha, é isso. Agora fala direito, pá. Não disse só beijinhos. Foi. É este. Deve ser por isso que não descobre quem é que matou a engenheira Arthur. Esta é Silvia Riso. Ah, mas quem dirige a investigação é a doutora Ana Maria. Conheces? Não. Foi? Paulo Matos. Acho que é Paulo Matos. Conheço mais como reporta em alguma voz das novelas. Não especificamente. Mas é engraçado que a Silvia Riso conhece bem a voz dela. Bom, é verdade que vamos ouvir a mentira numa versão ao vivo nas redondezas de 2004, digo eu. Está bem? Já, yeah, meu. Então pronto, metam lá no programa, sabes? João Pedro Paes, um grande chefe patrão aqui dos IES, e para mentira. Vontade de te ter a meu lado, quando tu olhas para mim, sei que estou apaixonado, mas não posso ficar assim. Sentado no rochedo, canto para ti, como um pássaro livre que voa sem fim. Que a vida nos trama

porque é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina, fazer acreditar que no amor não se sente dor. Mas é mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Obrigado, Portugal! Sabes como é que chama o programa que o Fernando Mendes apresenta todos os dias na RDP1, ao fim da tarde? Peso certo, não, peso certo não, preço certo! Sabes como é que chama a última faixa do álbum outra vez, João? Preço certo! Ah, bem. É? É, faixa número 12, parece certo. Já era já antever o concurso do... O João Pedro Paes é um visionário, pá. É verdade, é verdade. Fala da tua resposta que eu acho que não sabes qual é, mas também. Sei, por acaso sei. Eu sei. É uma música, olha, de uma altura próxima, próxima, como quem diz, à tua. 99 ou 2004? 2003. Então não é o original 99, é próximo em relação à versão que acabámos de ouvir. Exatamente. Olé, olé, olé, olé. Sim. Pronto. Ah, não há de que esta música que acabamos de ouvir tem para aí 7 minutos, amor. Por acaso não tem? É que eu vi agora. Ah, a versão. Ah, não contaste? Tens de começar a contar as coisas. Eu não contei o tempo, não está para ser isso. Bom, vamos ouvir. Se eu consigo dizer isto à primeira, se não consegui, duas duas. I thought too old leave your heart with me. Pronto, vamos embora. Era para ser as músicas todas portuguesas e este homem mesmo estragar tudo. Ah, que caralho! Na semana passada foram 6 portuguesas e eu estava a beber, vou meter 3 portuguesas e mais que calma, três. É da Rita Guerra. Ah, é? É. Mas é toda em inglês. Não interessa. Oh, não interessa nada, é cantada em inglês. Mas está bem, pronto, é feito ser portuguesa. Está bem, tá, já fico. Já me embora, mas já não vou. Pronto. Como é que chama isso? I want to leave your heart with me. I want or I don't want? Eu quero ou eu não quero? Ah, eu acho que I thought to leave. I thought to leave my heart. Pois, está bem. O que quer dizer? Vai explicando. Não sei como é que é. Vai, eu vou procurar aqui. Procurei por Rita Guerra, your heart with me, e vais encontrar. Bem, falam lá da explicação. Falam-me do ano 2003. Não foi esse o ano que ela representou Portugal na... Foi. Em Paris. Pois, passou no quadro da música há 3 semanas. Pronto. Uma pessoa aprende quadros da música, sabias? É verdade. Ah, não há, não há. Até agora, das 2 ou 3 edições que eu ouvi, das quase 100, aprendi alguma coisa. Não, no início ouvi. Ah, pois é, no princípio eu ouvi. Ouvi várias. E este programa já está há 1 ano e 11 meses. Há quase 2 anos. Não, isso é que tu gostas, que ainda faltam 2 meses, ah, já é há 2 anos. Faltam 2 meses? Não, amigo, faltam 1 mês. Estou a dizer, quando faltam 2 meses, tu dizes, ah, já estamos há 2 anos. Falta para meio ano, estamos quase a fazer 3 anos. Não. Lá, lá, lá, naquela estrada. Tenho que preparar as coisas com antecedência, não é? O que é que tu disseste, Lena d'Água, aqui, e ao Hard With Me? Rita Guerra. Ah, ok, eu estou escrevendo Lena d'Água. Sempre que o amor me quiser. Pronto. Ora bem, eu escolhi... I thought you would leave your heart with me. Eu pensei que tu ias deixar o teu coração comigo. Pronto, é isso. Eu gostei quando... Sabes quem é o Daniel Oliveira? Sabes? Quem? Para mim é Daniel Oliveira. Não. Para mim é o jornalista da geração abaixo dos 30, 35, o melhor em Portugal. Que não era de Só Visto, agora está na alta definição da SIC, agora já meteu. Entrevistou no outro dia o Nuno Marco, quer dizer, já entrevistou há muito tempo, mas passou esta semana na 5 Mulher. O Nuno Marco falou do disco vinil do tempo dele, quando era mais jovem, começou a fazer rádio, e falou do Jackpot 85. Um disco que eu tenho lá, igualzinho, mostrou a capa e tudo. E ele a falar de músicas que estavam lá, Marvillian e Marillion. Marillion. Achei piada, porque mostrou exatamente a capa que eu tenho em casa. Como é que se chama Jackpot? J-A-C-K-P-O-T. Eu tenho esse disco, acho que passou no vinil 80. Tem que ver se enquanto isso não é para enviar ao João Pedro. I thought you would leave your heart with me, ao João Pedro Paes. Sim. Ah, pronto. Bom, deixemos lá o pornográfico. Exatamente. Mas dizia eu que... Este é a música por vários motivos. Primeiro, porque a Rita Guerra lançou há pouco tempo um disco que se chama Retratos. Eu sei. Mais um que é muito original. E é pelo disso, acho que é. Então para a semana vou trazer o Zé Plátrico. Está bem. Pronto, mas dizia eu então... Não, escolhi esta música porque faz lembrar nos tempos em que eu chegava à casa da escola, cansado, e pensava, não vou fazer nada. Deitava-me a ver televisão, às vezes adormecia, e a ver aquela mítica série, tu bem conheces. Qual? Não podemos dizer com os morangos com açúcar. Ah, dizias mas... morango com... ananás com sal, eu percebi. Exatamente, pronto. Sim. Então, o ananás com sal... 2003 foi a primeira série, sim. Foi. A primeira temporada. Com Joana Solnado e companhias. É verdade. Rita Pereira não era dessa? Era, não. Não, não era nada. Era Filomena Cautela. Era da série a seguir. Filomena Cautela. A Rita Pereira era a que fazia de Soraya. Acho que foi o melhor papel que ela fez até agora. Como é que... Quais eram os outros? Era a Cláudia Vieira, que era a que fazia de Luísa. Aquele o Rodrigo não sei quantas, como é que chama aquele que andou numa série? Continua! Era o Pedro Oliveira, que fazia de Simão, que era namorado da Luísa, da Ana Luísa, e depois acabou por ser o namorado da Cláudia Vieira. Pronto, e era essa, isso era a segunda série. Também era o Carlos Areias, que era o que fazia de pai delas. Estás a falar da segunda série, para quê? Pronto, mas quando da segunda série, eu lembro muito da segunda série por causa então, do... Então, mas estamos a falar da primeira, de 2003. A segunda pronto. Série já não é 2003. Pois não, é 2004. Mas a primeira série... Tu estás a perder tempo! É sempre a mesma coisa! Pronto! É sempre a mesma coisa! Opa! Deixa eu dar imagem de todo. Não tem não. Na primeira série, de fato, era o Rafa, era a cama de mais. Era a Rafa, era a Catarina. É este. Chame-me para homens e vá para lá. Apresente-se ao Capitão Oliveira. Ah! Eu vou lá ter depois, como você. Ele apresentou mais programas? Não sei. Ah, e agora já conhece? Agora que não sabe o seu barriga, já conhece. Tu estavas era distraída com a mulher. Não! Agora que ele sabe com o homem, está bem. Não, já estou. Agora a parte da grafama, sabes que. Aqui ali tem eco. Não é como agora. Eles agora usam todos lá os microfones ao pescoço. Não é? Ali não era bem assim. Pescoço? Sim. Ah, a Joana tem um microfone superior, não subia nas filmagens. Ou isso. E eles não têm microfone com eles. Mas olha, vai falar outra vez. A delegada mais bonita do mundo. Ah. Mas eu já estou a conhecer. Olha, Ana, eu gostava de fazer um convite. Então vamos ouvir com o Daniel, vá. Não sei se conhece a Feira da Gulgana. Oh, então não conheço. Os meus irmãos todos são lá, os cavalos. Sim. Oh, foi. Vai chamar o doutor mesmo hoje. E esta é que vai falar, tens de saber. Ah, esta é inconfundível, é real. Siga. Era a fazer de uma falda na mítica Vidas de Sal. Exatamente. Era a irmã da Grilo. Pois. Sim. Que era a fazer de Carolina. E então, Manjos com Açúcar, 2013, a música Rita Guerra, I Thought You Would Leave Your Heart With Me, que acho que é o título maior que já tivemos aqui. Sabes que esta música era uma das mais... Foi uma das músicas mais bonitas que eu ouvi até hoje. Digamos que... Em termos, digamos... Se eu for escolher as 10 músicas mais bonitas... Digamos que em termos, digamos. Pronto, perceberam? Para mim, as músicas mais bonitas de sempre... São. Assim estás a tirar o 20 valores. Não, esta é uma das músicas... Fica para em terceiro lugar, terceiro e quarto lugar. Muito bem. Acho que não conheço, vou ouvir. Acho que mais bonitas do que essas serão só talvez uma que eu acho lindíssima, já agora digo-te, que é The Drug Isn't Work, do The Verve. Uhum. Pronto. Não e talvez uma que eu acho que é a mais profunda de todas, quer dizer, até me arrepio só de falar nela, só de pensar nela. Ai, a sério. Arrepiar contigo. Não, a sério, arrepio-me. Diz-me lá, é para eu me arrepiar, né? Ela é uma religion. Olha, eu sou assim, tanto lá. Para mim é a música mais... Para mim é a segunda. Aí estamos de acordo. Que, a sério, eu arrepio-me só de pensar na música, até me arrepio toda, acredito. Então, já que gostas tanto, devias saber-la tocar. Quando estás a ir tocar num programa, meteste água de caraças. Pronto, mas eu escolhi esta música porque ela... A da Rita Guerra... Porque primeiro eu acho que a Rita Guerra tem uma... Eu acho que ela devia ser objeto de estudo, digamos assim. Porque ela tem uma caixa vocal extraordinária. Parece a Whitney Houston. E a Mariah Carey. Ela tem uma caixa vocal extraordinária. Eu digo caixa vocal porque não é apenas as cordas vocais. As cordas vocais são apenas parte da caixa vocal. Aquele tom grave que ela tem na voz. Grave... meio explicar, sabes? É como teres uma música a tocar numas colunas pequenas e a mesma música numas colunas grandes. É um bocado por aí. E ela tem. Que parece que faz eco, parece que se sente aquela pelo corpo, percebes? Não sei explicar. Ela tem uma caixa vocal de veras extraordinária. De veras. O Drão Barroso está cá. Pronto, e de facto impressiona muito a Rita Guerra. Essa música, como disse, é das mais bonitas que eu já conheci. Pronto, e escolhi esta música porque me reporta àquela altura em que vi. Sabes que há uma pessoa que eu tenho muita curiosidade em saber como é que ela está agora. Quem? Que é a Núria Real. Ai, a Núria! Quem é a Núria? Ela é que fazia de Patrícia na primeira série dos meus cursos. Sim, tempo. Claro, pois. Eu sempre achei uma piada à miúda, e ela tinha uma voz muito característica, sempre achei uma piada à miúda, e agora pergunto, como é que ela estará com um pai de 16 anos? Era mesmo miúda, quando diz miúda, era miúda. Sim, tinha pai 9 anitos. Tu não lembras-te da série Quem Sai aos Cielos? Não nos nega. What do we do, baby? Não. Without us? Olha, tem Facebook, para estar aqui escrito. A sério? Olha, andou no Vasquinho e Companhia. Uma que eu achei muita piada também. Mas essa já foi a Mafalda Luís, acho eu. A única coisa que aparece aqui, eu acho que em companhia e morando com açúcar. Sim. Que era. Ela se calhar abandonou a carreira de atriz, não sei. Não sei. Continua. Não é tanto na genética, a gente consegue seguir esse rumo, até porque não há nenhum mercado, é eterno, não é? Mas. Nem é eterno, nem é, enfim. Mas pronto. Mas dizia eu que. Por acaso é engraçado, porque a Mafalda Luís depois vinha a descobrir. Já não tem nada a ver com a arte do teatro. Mas ela era a que fazia de filha de Sofia Alves, ou neste caso da Luísa, naquela novela Nos Olhos d'Água, que eram aquelas duas gêmeas, a Luísa e a Leonor. Já aprendi a escrever aqui. Pronto. E pronto, eu escolhi esta música então, da Rita Guerra, mesmo por isso, porque me reporta a esse tempo. A lembrar esse tempo e depois? É, pronto, e é mesmo por aí, para esse tempo em que eu chegava a casa. Faz lembrar um tempo em que. Lá sabinhas o que é que eu vou dizer. No tempo em que. Das minhas cassetes de vídeo. Não, no tempo em que havia família. Exatamente. É verdade. E tinhas satélite. Por acaso, não, aí já tinha. Pelo menos aquela zona, não. Não, ali já tinha, mas sabes porque ali já estava. Já, 2003, já me chamou para o telefone 99, já não. Eu já tinha mesmo cabo, pronto. Já vi o canal de história. Eu na altura achava, canal de história, fogo, quem é que era aquela. Pois, bom, quem é que fez? Hoje é o canal que fiz mais. É verdade. Olha, fiquei contente por saber, já agora só termos só título de curiosidade. Fiquei contente por saber que eles voltaram atrás na decisão. Quem? Já não vão retirar as horas portuguesas que tinham. Ah, história. História, Odisseia. Não é que sabes essas coisas? Porque eu fui acompanhando isso a par em par pela imprensa sobretudo espanhola. De par em par. Sabes a quem é que nós temos que agradecer? Everything you say. Para together. A mim. A la Organización Nacional de los Ciegos de España. Ah, ¿ya viste los tus compañeros? Que dicen, no, las personas invidentes también tienen derecho a escuchar los programas. Organización Nacional de los Ciegos de España. Eso hace 11. Pues. Que es el nombre de la notaría de lá. Ah, pues es, 11 tiene que ver con la notaría también de lá, es verdad. Organización... Y 11 es la equipa de ciclismo, ya acabó. Pronto. Y entonces... ¿Sabes cuántos años tiene Sonero hoy? Isso não interessa. Sabes quanto é que ela recebe por mês? Diz lá, quanto é que ela recebe? Não fico ali, são 17 mil euros. Ei, só? Só? Eu recebo o dobro disso todas as semanas. Mas quantos anos é que ela tem? 42. Vamos embora? Ah, agora então. Hoje ouvimos... Já é quase uma da tarde. Para abrir... para abrir buracas ao sistema e aqui para vocês. Para vocês. Depois os buraca com sistema com... os buraca com sistema, está bem. Eu disse com? Vamos ouvir? Certo. Vamos lá ouvir então. Ah, leve só um sistema, ouviste? Pois, ouvi. Qual foi a música? O Stay Up All Night, ou Stay Up All Night, ou lá como é que chama. A Mano Rodrigues Fado Cada Um, a Mano Rodrigues Cabeça de Vento. Cabeça de Vento. Ah, não. João Pedro Pães Mentira, ao vivo. E... Mentira! E a porrada não, tem visto, está à porta do Parlamento. Sete pessoas foram detidas pela PSP. Ninguém que atrás de mim! Comentou hoje os incidentes. tivemos a felicidade de polícia. Um repórter fotográfico, o cameraman, foi pelas casas abaixo, que eu vi que os policiais empurraram e ele tem. Ficou ferido. Foi. Eu vi ontem na RTP. É, numa das poucas alturas em que não estava da fada. Já vi se eles estavam a dar a notícia e interrompiam a meio. Agora vamos. Claro que se interrompiam com aquela meio. Não interrompiam depois de acabar ou antes. E depois a Amália Rodrigues. Não, onde é que eu ia? Amália. Cabeça de vento, João Pedro Paes, mentira. E Rita Guerra, I thought your heart will stay. I thought you would leave your heart. Foi, não sabes escolher uma música mais simples. I thought you would leave your heart with me. É a última emissão de novembro, portanto, para a semana já estamos no próximo mês. Dia 3 de dezembro. O último mês de 2011. Estamos entrando na reta final. Temos quase a fazer 23 meses. Pronto, lá está ele. Está bem. O que é que foi a mentira? Não é mentira. Ah, e disse, estaremos quase a fazer 23 pois, meses. Pois está, estás quase a levar uma capçada sem calma. Estaremos a um dia. Quer levar agora ou mais tarde? Pode ser agora. É lá. A capçada foi muito estamada. Deixa eu ver assim. Assim, pronto. Não, há respeito das pessoas, que é para elas ficarem contentes. Bom, pessoal, já sabem, então, há a coisa e a gente volta para a semana. Sei lá. Também não tens dito, sim, mano, até para a semana. Bom, tá, para a semana estaremos em Maputo. Filhas do Maputo. Até à próxima semana. Ah, vamos lá, vamos embora. I still have both halves of our old photographs to remind me of the laughter and tears, the times we made love were more than enough to count among my souvenirs. But the one thing I have, I'm missing the most, is the one thing I can't seem to find. I thought you would leave your heart with me, and that part of you was all I need, and someday reappear, 'cause you knew you left it here, the only place it could ever be. I thought I could watch you walk away, knowing somewhere down the road you'd say it was all a big mistake, it was more than you could take. I thought you would leave your heart with me. Sure you were mine, just a matter of time, until I heard your knock at my door. But I'm facing the fact, you're not coming back, 'cause there's nothing to come back here for. Oh, but I know I can't on living a lie. Oh, but darling, I can't hide the truth. I thought you would leave your heart with me, and that part of you was all I place it could ever be. with.